cheguei na vila, tinha um casal brigando, um homem muito valente e a mulher tava chorando. Os meninos pobre estava apanhando, de piquei o pinteu foi falando. Deixa a gente, deixa de intriga, você não é rico mesmo, despedir de pobre é briga. A mulher me reclamou, eu não tenho o que comer, marido só no boteco, dia e noite a beber. O homem falou de lá, gramando seus tristezais, eu tolero mulher feia, mas não me passa pra trás. Deixa a gente, deixa de intriga, vocês não é rico mesmo, diz que de pobre é briga. Na hora da despedida, dei a minha opinião, cada um pega seu rumo e deixa de confusão. Dez meninos pequeninos começaram a chorar, foi cinco pra cada lado e não precisam desquitar. Deixa a gente, deixa de intriga, vocês não é rico.